Olá, ouvintes da Rádio Aconchego. Sejam bem-vindos ao programa Prato Cheio, coproduzido em parceria com o programa Bom de Boca, um programa especial para quem tem fome de informação. Aqui quem fala é Pedro Caldas, aluno de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, com Andresa, Melissa e Amanda, todas graduandas do curso de Nutrição da UFPE. Bom dia, meninas. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Hoje, o tema do programa são as arboviroses mais comuns na nossa região, dengue, chikungunya e zika. As arboviroses são doenças causadas por insetos e aracnídeos, e no caso dessas três, além de serem transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, são doenças que apresentam alguns sintomas parecidos, o que pode dificultar o diagnóstico. Mas são justamente essas pequenas diferenças que são usadas como critério para diferenciação. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a dengue. No Brasil, existem quatro tipos de vírus da dengue. Cada um deles é capaz de manifestar a doença com graus diferentes de gravidade. Alguém que tenha sido infectado por um desses tipos desenvolve imunidade a ele, mas é possível contrair novamente a doença por um tipo diferente de dengue, e ela poderá se manifestar de forma mais grave que a primeira vez. A dengue é, sem dúvidas, a doença mais perigosa quando comparada à chikungunya e à zika. Ela causa febre, dores no corpo, dores de cabeça e nos olhos, falta de ar, manchas na pele e indisposição. E nos casos mais graves, a dengue pode provocar hemorragias, que podem levar até a morte. A chikungunya também causa febre e dores no corpo, mas as dores se concentram principalmente nas articulações. Na dengue, as dores são predominantemente musculares. Alguns sintomas da chikungunya duram em torno de 2 semanas. No entanto, as dores nas articulações podem permanecer por vários meses. Casos de morte são raros, mas por causa da persistência das dores, a doença pode acabar afetando bastante a qualidade de vida do paciente. Por fim, temos a zika, que é a doença que causa sintomas mais leves. Os pacientes apresentam febre mais baixa que a dengue e que a chikungunya, olhos avermelhados e coceira característica. Por causa desses sintomas, muitas vezes a zika é confundida com tipos de alergia. Normalmente, a zika não causa morte e os sintomas não duram mais do que 7 dias. Porém, vale destacar que a febre dessa doença se relaciona com uma síndrome neurológica, a síndrome de Guillain-Barré, que se desenvolve em pessoas de qualquer idade e também com casos de microcefalia presentes nos bebês cujas mães contraíram a doença durante a gravidez. O tratamento da dengue, chikungunya e zika é praticamente o mesmo, porque não existem medicamentos específicos para nenhuma dessas doenças. É recomendado que o paciente, nos 3 casos, permaneça em repouso e beba bastante líquido. Alguns medicamentos são indicados para dor, mas não se deve fazer uso de remédios que contenham ácido acetilsalicílico, como AS, coristina D, aspirina, melhoral, entre outros, pois eles podem causar hemorragias. A melhor forma de prevenir essas doenças é a eliminação da causa, ou seja, a eliminação do mosquito. Para isso, é fundamental eliminar os criadores do Aedes aegypti, que coloca seus ovos em recipientes com água parada, eliminar garrafas, sacos plásticos e pneus velhos, que ficam expostos à chuva, além de tampar recipientes que acumulam água, como caixas d'água e piscinas. São fundamentais para esse controle. Nessas arboviroses, uma alimentação adequada se faz necessária. Então, como a nutrição pode nos ajudar na prevenção e tratamento dessas doenças? Antes de tudo, é importante deixar claro que essas doenças exigem um tempo de recuperação natural, que demanda repouso e boa alimentação do paciente. Portanto, a nutrição não deve ser esquecida nesse momento. Pessoas com dengue, zika ou chikungunya muitas vezes apresentam baixo apetite. É comum também apresentar dores no corpo, o que prejudica ainda mais esse processo. O importante é que, pelo menos de 3 em 3 horas, a pessoa tente se alimentar com comidas leves e fáceis de mastigar e engolir. Boa parte das pessoas apresenta um quadro de náuseas, dificultando a alimentação, mas é importante o estímulo na ingestão de pequenas porções de alimentos a cada 2 horas para ajudar. Pode-se ainda ingerir complementos enriquecidos como vitaminas e minerais. É interessante consumir hortaliças, em geral, e alimentos ricos em ferro, como a carne vermelha. Não esqueça também dos alimentos ricos em proteínas, como os ovos, leites e derivados, pois a imunidade vai estar afetada. Frutas e sucos de frutas podem ajudar nesse processo de pouco apetite. Já tocando nesse ponto, é importante lembrar que uma boa hidratação nessa fase é fundamental. Pois é, ouvimos muito falar sobre beber muito líquido, principalmente quando temos dengue. Devemos lembrar que essas doenças desidratam muito o corpo, geram febre e alteram as funções, além da própria água. Sucos de fruta, água de coco são necessários durante toda a fase de recuperação dessas doenças. Caso você seja diabético, peça orientações a seu nutricionista para saber quais desses líquidos é melhor e mais segura se tomar. Outro ponto que devemos melhorar em nossa alimentação durante o tratamento de dengue, zika e chikungunya são os alimentos anti-inflamatórios. Eles irão aliviar os processos de inflamação que acontecem em todo o corpo, muitas vezes sentido pelas pessoas por meio de dor no corpo e articulações de mãos, pés, pernas e cotovelos. Fontes de vitamina C, principalmente frutas cítricas, como limão, laranja, tangerina, fontes de zinco encontradas em carnes de frango, peixe, também em castanhas, vitamina D e E, a exemplo o ovo, podem ajudar neste processo. Outra orientação importante é sobre o uso de suplementos. Quando estamos doentes, muitas vezes tomamos por conta própria várias cápsulas de vitaminas compradas em farmácias. É natural que quando ficamos doentes queremos melhorar logo, mas precisamos ter cuidado. Não façam suplementação sem indicação do seu médico ou nutricionista. Isso pode trazer outros problemas de saúde daqui a um tempo. Trouxemos aqui uma receita de suco anti-inflamatório delicioso. Anota aí. Sumo de chá verde, couve e polpa de maracujá. Os ingredientes. 125 ml de chá verde coado, 2 chavenas de chá verde de couve picada, 1 chavena de chá de polpa de maracujá, 1 litro de água, 1 litro de limão espremido, adoçante a gosto. Modo de preparo. Bata todos os ingredientes no liquidificador, consuma logo em seguida bem gelado. Esses sucos contêm em sua fórmula um folhoso qualquer, frutas, gengibre e alguns legumes. Geralmente são feitos com couve, couve-flor, entre outros. Eles vão possuir substâncias que vão atuar em enzimas de nível hepático, que irão desintoxificar o nosso organismo, atuando em moléculas do nosso corpinho, além de serem anti-inflamatórios. Todos esses sucos são saudáveis? Se todos os ingredientes utilizados para o preparo forem 100% naturais e sem adição de açúcar, isso será uma verdade. Por exemplo, o suco verde, tradicionalmente preparado com folhas verdes escuras e frutas cítricas como agrião, como maracujá, laranja ou limão, é uma boa opção, já que frutas cítricas favorecem a absorção de ferro. Os sucos feitos com sementes inteiras ou farinhas de semente, como chia e linhaça, possuem fibras e óleos saudáveis ricos em ômega 3, que irão auxiliar na melhora da inflamação. Os sucos preparados com cacau em pó, sem açúcar, contam com os flavonoides, poderosos antioxidantes. Além disso, a adição desse ingrediente à bebida dá um toque especial de sabor. Sucos de frutas podem substituir refeições principais, o almoço ou o jantar. Falso. Os sucos devem ser complementos à sua alimentação, que deve ser balanceada de nutrientes e energia. Eles podem ser utilizados como opção de lanche. Esse foi o programa Prato Cheio, em parceria especial com o Bom de Boca, apresentado por Pedro Caldas, Andresa, Melissa e Amanda, com roteiro e produção de Carolina Silva, Gabriela Figueiredo, Soraya Benvenuto. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Obrigado. Até mais.